seu amigão. Todos cabem no meu coração. Eu sou o papapá e quero te levar para o mundo da imaginação. Todos cantar, tem amor e magia no ar. Eu sou Patati, sou seu amigão. Todos cabem no meu coração. Eu sou Patata e quero te levar para o mundo da imaginação. Sou seu amigão, todos cabem no meu coração. Eu sou o papapá e quero te levar para o mundo da imaginação. Ele chega no sol, começa a brilhar. Com eles é tudo alegria. Faz a gente sonhar, estrelinhas voar. Queremos brincar noite e dia. Por um mundo melhor, vamos todos cantar. Amor e magia no ar. Eu sou Patati, sou seu amigão. Todos cabem no meu coração. Eu sou Patata e quero te levar para o mundo da imaginação. Eu sou Patati, sou seu amigão. Todos cabem no meu coração.